Controle de Salvador, aqui é o Bravo, Vitor Bravo Eco. Controle de Salvador, na escuta do Vitor Bravo Eco. Vitor Bravo Eco, é a torre, prossegue. Torre, aqui é o Vitor Bravo Eco, na posição bate 3, solicito o reboque dessa aeronave para a posição 4, bate 1. Firme. Solicito a sua autorização do reboque dessa aeronave que sairá do pátio 3 para o pátio principal, posição de número 4. Chame na saída do pátio 3. Obrigado. Bom dia, 3520, cruzou 190, desceu 1190 na chegada Amã. Eu tenho informação Bravo, poderia confirmar para você? Ela desce para 2000 na chegada Amã, ajuste no 011. Autorizado LS, posso estabilizado. 1011 na Amã, desce a 2000, autorizado, 3520, obrigado. Salvador, 3520, pode aproar a Serra? Mantenha a chegada, mano. 90. Mantém. Alexandre, é o Vitor Bravo Eco, regressando ao bate principal, podemos prosseguir? Autorizado. Obrigado, bom dia. É o Bravo Eco, considere a aeronave na posição de número 4, pista livre. Gente. Obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. confirmar o ajuste pro 3520? Que 1011, 3520. 1011, é. Passou externo, mas tem chegada visual 3520. Chama a torre agora, 118 metros. 26, então. Oi, Salvador, boa noite. 3520 da torre. Passou externo, estabilizado, baixado e checado visual. 3520, 1011, 090 graus, 4 nós, pouso autorizado, Cristiano Zé. Liver pouso, 90 3, 520. Solo aos 42, vai levar agora à direita, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. virando da direita, táxi via alfa, vai portar antes da Juventus.